Há poucos dias, a imprensa anunciou amplamente que, segundo as últimas pesquisas de opinião, Lula bateu de novo seus recordes anteriores de popularidade e chegou a 84% de avaliação positiva. É realmente algo nunca visto antes neste país. Eu fiquei assim me perguntando, o que poderemos esperar das próximas consultas populares? Lembro-me de que, quando Lula chegou aos 70%, achei que ele jamais bateria Hitler, a quem, em seu auge, a cultíssima Alemanha, chegara a conceder 82% de aprovação. Mas eu estava enganado. Nosso operário presidente já deixou para trás o psicopata de bigodinho e hoje só deve estar perdendo para Fidel Castro e para aquele tiranete caricato da Coreia do Norte, cujo nome jamais me interessei em decorar, em guardar. Mas Lula tem uma vantagem sobre os dois ditadores. Aqui as pesquisas refletem verdadeiramente o que o povo pensa. Enquanto em Cuba e na Coreia do Norte, as pesquisas de opinião lembram o que se dizia dos plebiscitos portugueses durante a ditadura lusitana. Sim, Salazar fica. Não, Salazar não sai. Brancos e nulos sendo contados a favor do governo. Portanto, a popularidade de Lula ainda tem espaço para crescer. Para empregar essa expressão surrada e pedante, mas adorada pelos economistas. E faltam apenas cerca de 16% para que Lula possa, com suas habituais presunção e modéstia, anunciar ao mundo que obteve a unanimidade dos brasileiros em torno de seu nome, superando até Jesus Cristo ou outras celebridades menores, né, que jamais conseguiram livrar-se de alguma oposição. Sim, faltam apenas 16%, mas eu tenho uma péssima notícia a dar a seu hipertrofiado eco. Pode tirar o cavalinho da chuva, companheiro, porque de 99,99999995% você não passa. Como você não é muito chegado em aritmética, eu vou explicar melhor. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, um dos quais sou eu. Represento, portanto, um em 200 milhões, ou seja, 0,00000005%. Enquanto os demais brasileiros totalizam os restantes 99,99999995%. Esses talvez você possa conquistar em todo ou em parte, mas, meus humildes, 0,00000005% você jamais terá, porque não há força neste ou em outros mundos, nem todo o dinheiro com que você tem comprado votos e apoios nos aterros sanitários da política brasileira, não há, repito, força capaz de mudar minha convicção de que você foi o pior dentre os presidentes que tive a infelicidade de ver comandando o Brasil em minha existência. E minha convicção fundamenta-se num fato simples. Desde minha adolescência, quando comecei a me dar conta das desgraças brasileiras e a identificar suas causas, convenci-me de que na raiz de tudo está a mentalidade dominante no Brasil, essa mentalidade dos que valorizam a esperteza e o sucesso a qualquer custo, dos que detestam o trabalho e o estudo, dos que buscam acesso ao patrimônio público para proveito pessoal, dos que almejam os cabides de emprego e os cargos fantasmas, dos que criam infindáveis dinastias nepotistas nos órgãos públicos, dos que desprezam a justiça desde que a injustiça lhe seja vantajosa, dos que reclamam dos privilégios por não estar incluídos entre os privilegiados, dos que enriquecem através dos negócios sujos com o Estado, dos que vendem seus votos por uma camiseta, um sanduíche ou uma Bolsa Família, dos que são incapazes de discernir, comover-se, indignar-se diante de infâmias. Pense a maioria o que quiser, diga a maioria o que disser, não mudarei minha convicção de que este país só deixará de ser o que é, uma terra onde as riquezas produzidas pelo suor da parte honesta e trabalhadora é saqueada pelos parasitas do Estado e pelos ladrões privados eternamente impunes. Quando a mentalidade da população e de seus representantes for profundamente mudada, mudada pela educação, pela perseverança, pela punição aos maus, pela recompensa aos bons, pelo exemplo dos governantes. E você, Lula, teve uma oportunidade única de dar início à mudança dessa mentalidade. Você teve a oportunidade de tornar-se nossa tão esperada âncora moral. Esta sim, nunca antes vista nesse país. Mas não. Você preferiu o caminho mais fácil, o caminho batido das práticas populistas e coronelistas de sempre, da compra de tudo e de todos. Infelizmente para o Brasil, você estava certo. Para que se esforçar, escorado apenas em princípios de decência, se muito mais rápido e eficiente é comprar o que for necessário nessa terra onde quase tudo está à venda, não é? Eu não o considero inteligente no nobre sentido da palavra, porque uma pessoa verdadeiramente inteligente, depois de chegar onde você chegou, partindo de onde você partiu, não chafurdaria nesse lamaçal em que você e sua malta alegremente surfam. Mas reconheço em você uma esperteza excepcional. Nunca antes neste país um presidente explorou tão bem, em proveito próprio de seu bando, as piores qualidades da massa brasileira e de seus representantes. Esse é seu legado maior, o de haver escancarado a lúgubre realidade de que o Brasil continua o mesmo que Darwin encontrou quando passou por essas plagas em 1832 e anotou no seu diário: aqui todos são subornáveis. Você destruiu as ilusões de quem achava que havíamos evoluído em nossa mentalidade. Matou as esperanças dos que ainda acreditavam poder ver um Brasil decente antes de morrer. Você não inventou a corrupção brasileira, mas fez dela um maquiavélico instrumento do poder. Você é o sonho de consumo da banda podre desse país, o exemplo que os funcionários corruptos do Brasil sempre esperaram para poder dar, sem temores, plena vazão a seus instintos. Você fez da mentira e da demagogia seu principal veículo de comunicação com a massa. A propósito, o que é que você sente todos os dias ao olhar-se no espelho e lembrar-se do que diz nos palanques? Você sente orgulho em subestimar a inteligência da maioria e ver que vale a pena? Você mentiu quando disse haver recebido como herança maldita a política econômica do seu antecessor. Você mentiu ao dizer que não sabia do mensalão. Mentiu quando disse que seu filho enriqueceu através do trabalho. Mentiu sobre os milhões que a ONG 13 da sua filha recebeu sem prestar contas. Mentiu ao afastar Dirceu, Palocci, Guxiquem e outros companheiros pegos em flagrante, não é? Mente quando para cada plateia fala coisas diferentes escolhidas sob medida para agradá-las. Mentiu, mente e mentirá em qualquer situação que lhe convenha. Você não moveu uma palha em 6 anos de presidência para modificar as leis odiosas que protegem criminosos de todos os tipos neste país, sedento de justiça e encharcado pelas lágrimas das famílias que tantas vítimas perderam. Jamais sua base no Congresso preocupou-se em fechar ao menos as mais gritantes brechas legais pelas quais os criminosos endinheirados conseguem sempre permanecer impunes, rindo-se de todos nós. Ao contrário, o Supremo, onde você tem grande influência, por haver indicado um bom número de ministros, acaba de julgar que mesmo os condenados em segunda instância podem permanecer em liberdade até que todas as apelações, recursos e embargos sejam julgados, o que no Brasil aí deve levar décadas, não é mesmo? Isso significa, em poucas palavras, em resumo, que os criminosos com dinheiro suficiente para pagar os famosos, os caros criminalistas brasileiros, podem dormir sossegados porque jamais irão para a cadeia. Estivesse o Supremo julgando algo que interessasse a seu grupo ou às suas inclinações ideológicas, certamente você teria se empenhado de corpo e alma. Aliás, Lula, você nunca teve ideais. Teve foi ambições. Você jamais foi inspirado por qualquer anseio de justiça. Todas as suas ações ao longo da vida foram motivadas por rancores, invejas, sede pessoal de poder e irrefreável necessidade de ser adorado e ter o seu ego adulado. Você tem dividido a nação jogando regiões contra regiões, classe contra classes, raças contra raças para tirar proveito das desavenças que fomenta. Aliás, se você estivesse realmente interessado em dar aos pobres, negros e outros excluídos as mesmas oportunidades que têm os filhos dos ricos, teria se empenhado a fundo na melhoria da saúde e do ensino público. Mas você, no íntimo, despreza o ensino, a educação, a cultura, porque você conseguiu tudo o que queria, mesmo sendo inculto e vulgar. Além disso, melhorar a educação toma um tempo enorme e dá muito trabalho, não é? A imprensa faz-lhe pouca oposição, porque você acalou manipulando as verbas publicitárias, pressionando economicamente e até perseguindo jornalistas. Você pode desdenhar tudo aquilo que aqui foi dito. Como desdenha a todos que não o bajulem? Afinal, se você não é o maior estadista do planeta, se seu governo não é maravilhoso, como explicar então tamanha popularidade, não é? É fácil. Olha, políticos, sindicatos, imprensa, ONGs, movimentos sociais, funcionários públicos, miseráveis. Você comprou com dinheiro, bolsas, cotas, cargos, medidas demagógicas. Muita gente que trabalha, mas desconhece o que se passa nas entranhas de seu governo. Satisfez-se com um pouco mais de dinheiro que passou a ganhar em consequência do modesto crescimento econômico que foi plantado anteriormente. É esse, em síntese, o triste retrato do Brasil de hoje. E como se diz na França, o dinheiro é tudo nos séculos em que os homens não fazem nada. Parabéns, Lula.